amor discorrente, não dura mais que uma hora, ai, não dura mais que uma hora. Ei! Juntava foi ao martelo, fazia bonito, ai, ó, meu Portugal tão lindo, ó, meu Portugal tão belo, ai, ó, meu Portugal tão belo. Entra palmas, como diz? Certo, olhas dele, palmas corta. Ó, meu Portugal tão belo, metade é Jorge Brito, metade é Jorge Belo, ai, ó, meu